0, Pantanal 4710. Decolado aos 13, chama em 198. 198, 6142. 9, Ilhão, está confirmando o nível solicitado 240. Afirma. 240, autorizado para Ilhão, segundo 649. Decolando a 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Ilhéus. Aciona 5056, controle 119, decimal 8. 649, autorizado Ilhéus 240, decola da 10 com curva à direita, da El, Osleta, 5056, 198. Canal 4790, descendo por 90. O planejamento foi correto, no portão 3, chame pronto, pushback, no momento, ajuste 10, 12. Bora, pronto. Treino Juliette, boa tarde. Informação, hotel, prosseguindo. Da mensagem, Vitorino Juliette, repita. 45 azul, autorizado decolar, vento 100 graus, 149. Decolagem, azul 406. Lorenzo, com 9 mil pés, decolou 17 direita, ingressando no corredor Axé, voz caixa prego. Aciona padrão 0160, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 62. 2000-10-12, para interceptar o X-Ray, Romeu, Romeu. Oxané 6326, desce ao 050. 050. Grande Juliette, chama torre 186, para acionamento táxi de decolagem, ajuste 10-12, é um bom voo, boa tarde. Acionamento, chame para o táxi, Vitor Índia Juliette. Azul 4065, decolado aos 115, chame em 198. 198, azul 4065, boa tarde. Patrone, boa tarde, azul 4065, cruzando 1200. Azul 4065, contato radar na decolagem, só manter o nível de voo 360, saída da Euleda. 360 da Euleda, azul 4065. Só livre, chame para ingresso no SESC, Romeu. Autorizado, táxi, chame na Oscar para o ingresso. Uno, 10 graus, 079. Tá no ponto de espera da 97, Roberto. Já autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento permanece. Ok, vai alinhar, checar equipamento e iniciar a decolagem. Então informe quando pronto para a decolagem, ok? Informe alinhado pronto para a decolagem. Eu vou estar na próxima decolagem, 97 Roberto. Patangosca, Papagolf, controle. Informação de tráfego 11 horas e 5 milhas rumo Nordeste, cruzando 100 em descida, o tipo é um Airbus 319. O Pantanal 4710 desce ao nível 060. 060, Pantanal 4710. 6365, 05, 060, 763-2000, reduz para 200 nós, 200 nós, descida até 3000 pés, QNH 1012. Para 3200 nós, 3000 pés, 1012. Aguarde só um minuto, Mike, Juliette é o meu. Vai seguir o Juliette com o número 2. Ok. Tomé 6326, vetor radar para sequenciamento, curva direita, proa 045. 045, seu limite é localizer, repostabilizado. Poxa, né, 6326. Proa 045743, seu limite é localizer, 6326. Reduzindo para aproximação, 6326. De informação, novembro, testando 150. Tá livre, chame fora do solo, Mike Jair de Romeu, 120 com 14. Iniciando, Romeu, reportará fora do solo. Vitorino e Juliette, decolado ao Zulu 9, ingresso ao corredor Axé, estamos controle em 19-8. 19-8, grato, até a volta dele. Romeu, no localizador. Controle Salvador, Whisky Romeu, no localizador. Tente Papá Romeu, Whisky Romeu, torre 118, decimal meia, Mamposo. 118, meia, obrigado, Mamposo. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Papa Tango, Vitor Índia Juliette, 500 pés no corredor, axé, reporta farol da barra. Confirmante, senhor, é 1 no 1000 pés? Positivo, 1000 pés, reporta farol da barra. Passará farol da barra, Júlio. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Whisky Romeu, full ILS. O Pantanal 4790, descida até o 050. Descida ao 050, Pantanal 4790. Oxané, 6213, call now receive center frequency 1251, if unable 13325. Ok, 251, if unable 13325, ITER 6213. Receptando localizador, Xander 6326. 6326, descenda 2000 pés, 2000 pés. 2000 pés. Hotel Oscar Zulu, controle. Na tua, controle. Chama a torre agora, 118 decimal meia, hotel Oscar Zulu. O Zulu vai daqui, depois eu vou dar uma retornada até mais ou menos ali perto do pedágio da presente onde eu estou. Cê chama agora a torre ou aguarda mais um minuto? Cê chama a torre, hotel Oscar Zulu, 118 decimal meia, após retorna. 126 chamará. 126 está visual. Hotel Oscar Zulu. Prossiga, Zulu. Está visto, estabilizado com o ILS. Positivo, descendo a 2000, completa 14, 118 decimal meia, vamos pouso. 18 meia. Atinge o 50, Pantanal 4710. Confirme para o controle. Pantanal 4790, atinge e mantém o 050. Positivo, desce para 3000 pés, 3000 pés, QNH 1012. Na proa de Duna, intercepta o final do ILS X-Ray. Só confirmando, 3000 pés, 1012, é isso? Afirmativo. 3000 pés, 1012, Pantanal. Controle Salvador, boa tarde, voo no 396. Voo no 396, senhor, identificação, desce ao nível 100, chegada à Mari. 100, chegada à Mari, 396. Salvador approach, go 1807. Go 1807, squawk 9, and descent level 110, confirm arrival. Convergente, ending to plant level 100, November information, go 1807. Papatango Oscar, Papa Golf, descida até o nível 050. Golf para o 050, Golf. Oxané 6142, centro Recife, 125, 45, secundário 12685. 2545, 265, Oceané, 6142. Controle, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, 500 pés no litoral, reporta Farol da Barra. 500 pés na linha do litoral, reportará no Farol da Barra, Mike Juliette Romeu. Vai fazer um 360 no Farol de Itapuã, posso se virar pro Farol da Barra. 7 mais Juliette Romeu, Pantanal 4790, 2000 pés, QNH 10012, na Pro de Duna, intercepta final do ILS. 2000 pés, voo Duna, Live ILS, X-Ray, Pantanal 4790. Romeu no solo 23, qual o estacionamento? 43 para o Whisky Romeu, né? Solo 121, nesse ponto 9. 219, graças. Cif 1251, secundário 3325. 351-3325, azul 4065. Prosseguir, via cruzar Alfa, pós fila até o Pat 3. Alfa, fila até o Pat 3, claro. 60. Até o 60. Correção, mantém o nível 080, azul 4032. Mantém 80, 4032. Oscar Papagolf, descendo a 3000 pés, QNH 10012. 3000, 10012. Tem aí, chamou solo? 70, 4032. Onde voo local, sobrevoo na paralela, 500 pés? 1500. O Papatango, Oscar Papagolf, vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 005. Proa 005, limite ao localize. Esquerda 005, Golfo. Decolando inicialmente da 17 com curva à direita, ingressando via litoral, corredor Axé, aguardando liberação do controle. Aciona o transponder 0165, a frequência do controle 119.8 e a torre opera em 118.612. Eu confirmo de casa. Região 07, prossiga. Meia descida até o nível 080. 080, vamos ver na frente. O 1807, descent level 090. 02100. 090. Descent to flight level 090, go 1807. Solo os 2000, libera a direita, chame o solo 21 decimal 9. 219, boa. Ok, o Guardião 07, entendi que vai prosseguir pelo litoral e coordenado com o controle, sobrevoar a fonte 9, é isso? 74710, chama a torre 118 decimal 6. Torre só tem até daqui a pouco, obrigado. Alfa, via pátio 3, Juliette, para a posição, confirma a distância. Via Alfa, pois Juliette para o portão 01 do pátio principal, 01 no pátio principal, ok? Via Juliette. Ok, então via Alfa, Juliette, pátio principal, posição 01, ok? 3, 2, 1. Ligação na proa de Duna. Gol. Ilhas do Estado. 521-0090. O Gol 1396, descida até o nível 050. 050, vamos ver na frente. Gol 1807, descent level 060. Descending to flight level 060, Gol 1807. Autorizado acionamento, chama para o táxi, Yankee Acton. Bye. Papa Tango Delta Lua. Gol no 396, confirme indicada. 250, gol 396. Tente reduz para 190 nós. 190, gol 396. Tente, é o quarto para aproximação no 396. Vai direto para o pátio 4. Isso aqui, prossiga com pro aí direto para o pátio 4, porém chame na outra vez norte da torre. Hotel Oscar Zulu. Através da torre e chamará Zulu. Confirma o vento com o Pantanal 4710? Confirma, uma centena com 13, 13 nós. Ele me pousa 10. 240, your limit is the localized course, sir. Right turn to heading 240, the limit is localized course, go 1807. No 649, 036 para pushback acionamento. No 03 está observando a coordenação que veio para o sol, observando a retaguarda, passagem do Fokker 100 da Avianca, que vai parquear no 01, após o mesmo está livre iniciar a chame táxi, agora 649. Após a passagem do Fokker 100, vai iniciar o voo 649. 035, limite ao localizador. 035, limite ao localizador. Estamos para 4000, voo 396. Positivo, QNH 1902, go 1807, descent to level 050. Descending to point level 050, go 1807. O azul 4032, estabilizado. Positivo com a 032, chama a torre 118, decimal 6. 18,6, boa. Oscar Papagolf autorizar 2 mil pés nesta pro intercepta final do LS X-Ray. 2 mil pés, golpe. 4032, final de 6 milhas embaixo da lata. Ciente, continue a aproximação e aguarde pista livre. 4032. 32. 1807, descend to 4000 feet, QNH 1012. Descending to 4000 feet, QNH 1012, go 1807. 0, solo aos 30, libera a direita e ao livrar, chame o solo 21 nesse ponto 9. Direita 219, 4790. Guardião 07, decolado aos 30, mantenha a proa até atingir o litoral e ao atingi-lo, chame o controle em 198. Ativo, mantendo a proa até a faixa do litoral, em seguida controle. Salvador, muito boa tarde. Pantanal 4710, livrou na sua escuta. Pode Pantanal 4710, via Alfa, após Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o 09, Pantanal 4790. 032. No localizador. Tente, Oscar Papagolf, 218, decimal 6. Gol no 39, na Pro de Duna, desce para 2 mil pés. 2 mil pés, gol 39, Pro de Duna. Gol 1807, 3000 feet. Descending to 3000 feet, gol 1807. Aguarde autorização de pouso. Tá visual com o tráfego à frente. Tomar posição de parada para o 4710. 09, via Juliette, segunda esquerda, Juliette, portão 09. Gente, 09, para o. Tá ok? Ok. Autoriza a base pela direita, não é certo? Hotel Oscar Zulu, a torre? Na torre, está no través norte da torre. Mantém o setor norte, aguarde, Hotel Oscar Zulu. Vai manter o norte, Hotel Oscar Zulu, tio. Ok, Papagolf se enche e prossegue pela direita no 7 na final, trem baixão para o lado. Golf. Na position, go 1807. uma visual com tráfego girando pela direita da 17? Negativo, senhor. Não tá visual ainda não. Ele tá passando aí em cima do shopping, confirme. Negativo ainda não. Não tô visual com o Ok. Então mantenha o setor norte e informe sem visual com tráfego. Tem o Oscar, tem o Oscar Zulu. Ah, o já tá visual com o mesmo. Está autorizado, vai pela retaguarda do mesmo, direto pro 4. Afirmativo. Observando, mantendo separação com 402, prossegue a retaguarda e chame final do PAT 4. De correção, chame solo controlado no PAT 4 até Oscar Zulu. 120 graus com 16 nós. É controlado, chamará Zulu. Papagolfo livre pouso 120 com 15 nós. Ok. O Yankee Eco Tango PAT 4 aguarde para iniciar o táxi, aguarde. Através de Tuaçu. Solicita um breve sobrevoo aqui sobre o estádio, no máximo 30 segundos e retorna para a orla. Gente. Para no litoral para o estádio. Voo no 396 estabilizado. Afirmativo, vamos tentar certo. Voo no 396, torre 118, decimal meia, bom pouso. 286, delegado. Voo 1807, sent to 2000 feet, clear, final ILS X-ray. Descending to 2,000 feet, clear ILS X-ray, go 1807. Solos 3-4, backtrack, taxa até Aerostar. Contatória Índia, November Alpha. Sou Salvador, boa tarde, voo 396, estabilizado na final da 1-0. 396 se enche sem livre pouso na pista 10, 120 graus, 12 nós. Caso receba aí no Tiquéis, à sua esquerda, próximo aí da cabeceira, helicóptero aproximando para os hangares adjacentes, não vai interferir com a sua aproximação. Ok, gente, ou que é cutando o visual com o Atlas Cazulo pousando aí no pátio 4. Ok, observe o helicóptero pousando, após prossiga o táxi com segurança, chame no ponto de espera para ingresso ao 17, Yankee é cutando. Go 1807. Roger, 1807. A Juliette Romeu, confie para o controle. Mike Juliette Romeu. Considere solos 36, controlado, sendo vai no transponder, boa tarde. Após caso louco, copiou? Estou no ILS X-ray. Roger 1807, call now tower 118.6, bye bye. Recall tower on 118.6, go 1807, bye. O Yankee Eco Tango, vento 130 graus, 13 nós, atento a estrela do Boeing cruzando a sua frente, autorizado a decolar pro sul, o Yankee Eco Tango. Possível, Guardião 07, vamos assentar, temos um trabalho fazendo sobrevoo no farol da Barra, é um Robson 44, mantendo 600 pés. Dentro do tráfego. Continue on approach and stand by for runway vacated. Standing by, go 1807. Ciente, o Mike Juliette Romeu é ponta Paribe. O 3 396, Solos 38, chama o Solos 219. 219, vou pela frente. Patão Yankee Eco Tango, decolado aos 38, acione normal no transponder, chama o controle 119, decimal 8. Tem acionado normal, chama o controle 198, esperado o Eco Tango. Go 1807, clear to land 1810, wind is 130 degrees at 10 knots. Clear to land, runway 10, go 1807. Voo 649, observe o pouso 37 da companhia, após a linha mantém. Torre 118, mesmo pouso. Yankee Eco Tango, controle. Você escuta, prossiga. Você irá começar a fazer o, caso seja autorizado, a fotografia começará desde a paralela do início ali em São Cristóvão até que ponto da paralela? Bom, a atenção é iniciar um pouco mais afastada aqui no setor oeste, e à medida que for aproximando, condicionado ao tráfego, efetuaremos a paralela aí na pista como última parte do serviço. Estou passando aqui para o setor oeste do aeródromo. Então vai começar então lá próximo do Retiro até em São Cristóvão? Afirmativo. Sente. Patrulha de Salvador, boa tarde, passaria do 223, ó. Passaria do 231, boa tarde. Voe direto Duna, desça e mantenha a altitude de 3.000, aguarde LS, X-Ray, ajuste 1012. Direto Duna, desce para 3.000, ajuste 1012. Passaria 231. Desce, mantenha 050, chega na Mária, aguarde LS, X-Ray, ajuste 1012. 050, Mária. Guardião 05. On the ground at 41, call ground 1219. The ground 1219, 649, autorizado decolar, vento uma centena de graus com 109. O procedimento daqui a 10 minutos aproximadamente. Temos 3 aeronaves para aproximação e Yankee Eco Tango. Afirmativo, manteremos afastado do setor, aguardando sua autorização. Afirmativo. Índia November Alpha tem livre pouso no 17, uma centena de graus com 159. Aqui é o Tango, controle. Mantendo esse setor, você autoriza a subir para 3.000, já certo? O Yanko é Tango no momento negativo. E para o controle?